Muito lindo momento junto eu e ela. No futuro bem próximo pensando nela. Que me amava de verdade, eu não dei valor. Que nem ao menos fui capaz do seu amor. Compartilhava alegria em dia feliz. Não tem como deixar de pensar no que ela fez. Romance, sexo, tudo que eu sempre quis. Agora sei que não terás a bola da vez. Palavras escritas, folhinhas tortas, exatas, ricas, vivas, mortas. Não consegui entender seu coração. E comecei a responder com ingratidão. Pedi até pros seus pais a sua mão. Mas na real perdi o controle da situação. Fiquei malzão, após discutir com ela. Mas ela pode ter certeza. Sempre, sempre, sempre estarei pensando nela a cada minuto. A cada segundo de frente pro mundo. Eu vejo o futuro sem você. Confuso, amargo, sem poder te ver. Pensando bem, sei que não devia. Mas evitar também não podia. Infelizmente foi um mal entendido. Quando eu me dei conta já tinha perdido. Ela nem deu chance pra conversar. Queria tanto poder explicar. Que tudo isso não passou de um engano. E nesse momento ela deve estar chorando. Se perguntando como eu fui capaz. E respondendo não te quero nunca mais. Sem contar que acabaria te perdendo. Se eu não toco sem você é mó veneno. Fui na sua casa a fim de conversar. Você pediu para dizer que não está. Pera lá, não tem por que negar. Nenhum momento eu a tratei como vulgar. E o celular só dá fora de área. Tá indisponível no momento. Ela não quer mais falar comigo. Nem se fosse pra se ver como um amigo. Explicava de uma vez por todas que o que ela fez foi papel de boba. Quem se apega numa simples conversa. Sadia, rápida no meio de uma festa. Pela ódio, a vida continua. Mas não vou negar que eu ainda tô na tua. E aí, irmão, tá fazendo o que aí olhando pra rua? Pensando vou trocar nela. As ideias ali com a mina ali. Eu tô pensando o que eu vou falar, entendeu? Quando eu me deparo olhando pra rua, percebo na minha vida, tá faltando a sua. Pode ser até difícil de acreditar. Não importa o que eu faço, faz eu relembrar. Que com você eu fico sossegado. Amor, eu sinto muito desse jeito magoado. Coração aberto, tô tentando te dizer. Por mais que eu tente, não consigo te esquecer. Pra você ver o quanto eu reconheço. Amor, não faz assim, desse jeito eu não mereço. Meu Deus, já nem sei o que fazer. Se tem alguma forma que pudesse entender. É com você que eu sempre quis estar. Só quero uma chance para poder te amar. E te provar a minha inocência. Viver tranquilo com a minha consciência. O que você fez não se faz com ninguém, entendeu? Não, amor, foi mal entendido. Você entendeu tudo errado. Não foi nada daquilo que você viu. Não tem perdão. Tudo que nós passou, tudo que nós viveu, Deus nos uniu.